apresenta Marinaldo Paquera. Diz o que faço pra te esquecer. Tudo que vejo lembra você. Cinco da manhã, tento te esquecer. A cada segundo lembro você. Canta, parceiro! Só queria tirar você do pensamento, mas você não me sai da minha cabeça. Insiste em ficar na lembrança pra que eu nunca mais te esqueça. Meus sonhos, se eu ligo a TV, a personagem é você. Não sei mais o que fazer a te esquecer. E insiste em ficar na lembrança, a que eu nunca mais te esqueça. Se eu tento dormir, você aparece em meus sonhos. Se eu ligo a TV, a personagem é você. Não sei mais o que fazer pra te esquecer. Se eu tento dormir, você aparece em meus sonhos. Se eu ligo a TV, a personagem é você. Não sei mais o que fazer pra te esquecer. Não sei mais. Pra te esquecer.